passo às 8 pra voltar, não marque a hora. Quero matar meus desejos que no peito há tempo mora. Se alguém dizer onde vamos, diga que só janta fora. Se a gente chega mais tarde, mesmo passe está na hora. Quero só fazer amor, amor, amor, amor. See what?